Avião 01 não está escutando. Oceaner 6315 no solo aos 54, libere à direita, chama solo 121 no decimal 1, agilizando quando possível. Oceaner 6320, complete aproximação, chame a torre 118 decimal 95. 895, Ana, 6320. Torre Maguena, sou janeiro 6320, estabilizado no localizador. 6320, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarda a pista livre. 6320. Heredo 2230, vento 1, 80 graus, 07 nós, livre decolagem da 1-0. Oi Salvador, Guardião 01 completou a missão aqui em Itapuã, quando possível seguir para o Parque do Grécia. Gente, mantém a vertical do farol Itapuã, guardando liberação para aproximação, Guardião 01. Itapuã, guardando novas instruções, Guardião 01. Azul 41, no meio, continua a aproximação, tráfego da Passaredo, já iniciou a rolagem, aguardando pista livre. 41, no meio. Localizador Campo Vista, Guardião 01. 2008, complete aproximação, chame a torre, 118, decimal 95. Salvador, vou no 64, informação, Victor. Ok, chama a torre, 1895, voo 2008. Voo 1164, assento de identificação, via chegada Mari, desce para nível 050. Via chegada Mari para o 050, voo 1164. Aéreo 2230, decolado 57, controle agora 120, decimal 8, tenha um bom voo. 208, obrigado, senhor, bom trabalho. Doutor Salvador, boa tarde, passaria 2230, decolou. Passaria 2230, contato radar, vou para nível de voo 180, perdoa a saída árvore. 180 na árvore, 2230. Padrão, agora, batalha azul 41, no meio, Leblon. Azul 41, o nome é Taxi TV Alfa, reporta 2210. De Alfa, reporta 2210, qual é o nome? 06320. Guardião 01, no vento 180 graus, 09 nós, condições de pouso pairado, cabeceira 35. Afirmo. Autorizado, reporte ingressando no final da 35, Guardião 01. Reportará ingressando no final da 35, Guardião 01. Tente confirma o tipo de equipamento. É o Delta Fox, assine o código 0121, prossiga visual via corredor 1510, ajuste em Salvador 1014. Da 1-0, reposta na final para o Graf. Passará na final para o Graf, a retaguarda do Avianca, Guardião 01. Salvador, Guardião 0 no final, partindo do Graia. Gente, autorizado pouso no Graia, o vento 170 graus, 08 nós, reporte solo controlado, Guardião 01. Passará solo controlado, Guardião 01. Oceaner 6320 no solo aos 1700, libera a direita, chama solo 121 decimal 1. Direita 21, ano, Goiânia, 6320. Patrono, nome é ingresso Juliette para o gate 03. 03, patrono, nome. Fala, uma boa, Oceaner 6320, boa tarde, Alfa Juliette para remoto 1-3, no voz principal. Gente, Alfa Juliette para 1-3, 6320. Com seu pouso, o vento 170 graus com 07 nós, tem livre pouso, pistão no 0, gol 2008. Ok, autorizado pouso 1-0, gol 2008. Gente, Guardião, solo 01, frequência livre, então boa tarde. Passaria 2230, foi direto a leste. Libera a direita, solo 121, décima 1. 211, gol 2008. Paulo, boa tarde. Gol 2008, livramos, nossa escuta. 2008, Alfa Juliette, até o gate 09, boa tarde. Alfa Juliette 09. My 1 minute to copy information by Victor and Corby. Passar 70 para o 18825, the squawk ident to both arrival descent to 4000 feet, turn 81014. Motor passageiro 2230, possibilidade de voar direto com o Kisseri? Aguarde coordenação, passageiro 2230. Muitíssimo obrigado. Gol 1164, autorizado sinal de procedimento ILS, restrição a zero, informe estabilizado. Informe estabilizado, gol 1164. 1164, informo tráfego de um helicóptero mantendo uns 700 pés e 500 pés próximo à duna, não interfere nessa aproximação. Positivo, cliente. Passaria 2230, autorizado direto Conquista. Conquista, 2230, muito obrigado. Parou o voo na rota atrás, na rota atrás. Mandou para ser 2-2-3, boa tarde, 5-5, parte 3, autorização Vitória Conquista. Número 2 para Costa, informação Vitória em curso, aguarde. Aguarde. Patango, Eco Delta Foxtrot, chame a torre 118-95. Manda aqui, do lado. Espera pronto. Torre Salvador, Eco Delta Foxtrot. Comando 256 autorizado alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 160 graus, 07 nós. Alinha de bola, vamos descer, obrigado. Eco Delta Fox, o ajuste no 014, está presente, autorizado, final da 17, reporte final, reporte curto, final da 17. Eco Delta Fox. Vai, já vai lá. Abort departure, LF position after... Intercept Upper Zulu 17 after approach to the flight plane road. Squawk 5440 and Salvador approach frequency 120.8. Tempo 03, read back correct, PS setup, report ready for taxi. Final da 17, na tela da animal, o Eco Data Fox Club. Autorizado o pouso, pista 17, vento 150 graus, 05 nós, o Eco Data Fox. Autorizado o pouso para o Eco Data Fox. Salvador, gol 1164, final da 10, achar travado. Gol 1164, continua a aproximação, aguarda a informação de pista 10 livre. É. Quadra 2, direita, abro elefa, o pilar, respondeu 5041, controle 208, 2223. Uno 256, decolado ao 09, controle agora 120, decimal 8, tenha um bom voo. Controle, boa tarde, gol 1256, cruzando 1.600 pés. 1256, contato radar, sua para diesel 410, saída Puca. Passa janto, não, no voo 256. Voo 1164, vento 1970 graus, meia dúzia de nós, autorizado pouso, pista número 0. Tem livre pouso na 10, voo 1164. Tango Eco Delta Fox no solo 09, qual parte? Tente libera a direita até a Aerostar, frequência livre no corte, o Eco Delta Fox. Boa tarde, é o Azul 2714, Índia Victor, autorização Barreira. 1164, livrou na escuta. 1164, pode escrever Alfa Juliette até o gate 07. Alfa Juliette pro 07, voo 1164. Mando 07 pro voo 1164, correto? Assim. Obrigado. Romeu, Mike Papá, prossiga. A porta é ferrada. Vamos já prosseguir. Mais 2 do litoral. Mantenha o setor, aguarde a autorização da torre, o Romeu, Mike Papá. Mantenha a guarda de Papá. Próxima duna, 700 pés, MSL, uma quilha de Romeu, se dirige a Serra Índia, Eco Índia. Gente, o Mike Juliette Romeu. Romeu, Mike Papá, autorizado via litoral, para cruzamento, chame a torre 118, decimal 95. 3295, até já. Torre, muito boa tarde, é o Papá, Romeu, Romeu, Mike, Papá. Papá, Romeu, Romeu, Mike, Papá. O ajuste 10 no 4, mantém a linha do litoral e reporte para o cruzamento final da pista 28. Ok, passa a Serra Lagos. 10 no 4 é o ajuste, reportará para o cruzamento, Papá. Fecho de expansão, limite inferior de 3.000. 3.000 acima aqui. Gente, iremos coordenar com o controle se eu cumprir o limite inferior, ok? Bom, 256, chame Recife 1245, alterno 2685. 5 a 5, 2005, 5, 5, 6, boa tarde. Boa tarde. Base 03, conforming right for taxi. 85, cleared, sent to 2000 feet. QNH 1014, cleared ILS final approach, report exception localized. Send to 2000 feet, 1014, I will report localized for 1885, on the localized. Cruzamento é encontrado verano 354. Momento passando buraquinho. Gente. Confirmeu Papa, Papa, Lima, Oscar, Vitor. Confirme a proa de Romeo, Lima, Oscar, Vitor. Oscar, Vitor, confirme a 205. Inicialmente é o 145, aguarde o transponder e autorização de registro para subida. Salvador, 3560. Então, 3560, sendo identificação via mais, desce para nível 050. Via mais, 050. Terra Índia, Eco Índia, liberando frequência para pouso, Mike, Juliette Romeu. Frequência livre, Mike e Juliette Romeu. Oi, tu tem um bom voo? Bom, 208, muito obrigado, até a próxima. Bom, 955, controle 120, decimal 8. Autorizado na 60, decola 90, curva esquerda, saída bom, após bom, direto. Controle 1208, 2714. 2714, corteja correto, reporta pronto para o pushback extra, mesmo. Caraca, pushback extra, 2714. Colocou para o 3, 2, 3, 4, 5, 6 horas de autonomia, treinando, Salvador. Controle de volta para Papá, Romeu, Romeu, vai tapar. Prossiga. Pessoal, cruzamento, está passando agora para Itapuã. Prossiga via litoral, o Romeu Mike Papá, e confirme quando possível seu chamado para pouso. Está chamando pouso em mais 1 hora e 10 minutos. Poderia confirmar também o ingresso para a terminal Ilhéus? Ao 1745. 1745, copiado. Cima Oscar Vitor. Próximo transponder para 5177. 5177, já está aqui. Ainda mantenha, aguarde a sessão. Salvador Control, voo em time from final runway 10. Roger, complete contact tower 118 decimal 95. 1895, voo 1835. Papapá Lima, Oscar Vitor, autorizado nível 280. 280, obrigado, Oscar. Final runway 10, landing gear down and locking. Go 1885, Roger, I have in sight, clear to land, runway 10, the wind is 160 degrees, 07 knots. E chama taxi. Salvador, boa tarde, passarei do 2223, quanto tempo? Gente, passarei do 2223, mantenha o ponto de espera. Tá, 3193, informação Vitor, confere, aguarda um minuto, cópia. Papapá Lima, Oscar Vito, chame Recife, frequência 1251, alterna 13325. 1251, 13325, obrigado, bom dia. Boa. Pedro 2223, alinhar e manter, cabeceira 10. Mantenha 2223. Ok, Olympus 03. 1. Alright, launch 111885. Alright. Salvador ground, good afternoon, go 1885. Run even deeper. 121, that's my 1. Sorry. That's your go 1885, don't even need it. 1885, approve a text by Alpha, report text by Juliet. Is there text by Alpha before Juliet go 1885? 09, assina identificação via Bolf, desça para 4000 pés, que legal no 04. Confirma o horário da sua notificação. 5525. Tem que verificar aqui no sistema, aguarda um minuto, por gentileza. 208, boa tarde. 3, Salvador, para 0223, a Borelafa vai manter 3000. 02223, contato radar, vou para nível 180, saída Argo. 80, saída Argo, a gente sabe que não cumpre a restrição de 10000, então está autorizado 180. Calibre da restrição, passarei 2223. Restrição 2223. After the Airbus 320 starting taxi, PS Juliet and gate 02, okay? Okay, holding before Juliet at Airbus, after Airbus, proceed by Juliet gate 02, go 1885. Proceed. Taxi via Índia, ponto de espera Torre 1, noite de sol 95, altímetro 1014, bom voo. Obrigado, bom trabalho, 104 ajuste, livre para o Bote Fernanda, monitora Torre 283. 18 de sol 95, ok? Ok, corrigiu, 95, de Paulo Salvador, Oceanair 66, zona 5 com a Victor, para autorização Guarulhos. Paulo Oceanair 142, na remota 13, ciente da Victor, autorização, recife. Oceanair 142, número 3, para qual que eu aguardo? Eu aguardo. Confirma a última aeronave que chamou, Paulo. A outra foi Oceanair 63, zona 5 com a Victor, para Guarulhos. 163, zona 5, é o número 2, para qual que eu aguardo? A 3560, reautorizado, descida para 2000 pés, CNH 101 no passo, final do procedimento ILS autorizado e copo estabilizado. 2000 pés, 10014, 2 ALS sexo e reposto estabilizado, tá? 3560. O meu mais papada, presente em frequência livre, ao ingressar na terminal Ilhéus, ordene na frequência 120, decimal 1. Boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, o vento 160 graus, 09 nós. A linha decola, pista 10, pista 10, 3205. Papá Romeu, Romeu, mais Papá, frequência de Ilhéus, 1201. Bola, tá? 3193, já tomando a autorização de 3193, prepara da Leda Irume, aguarda mais um minutinho, por gentileza. Tá bom. Romeu Alfa na escuta. Confirma, é o número 4 para cópia para informação. Confirma o a radial distância do destino, a Cachoeira. Você reconheceu após a Arbor, tô de conquista? Guarda. Tente, radial 330-30 milhas, aguarda mais um minuto para cópia. Gol 966, a sua identificação, desça para o nível 050, chega na Mari. 050, 50 na Mari. Responde a 5402, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202, 1202 31193, cotejamento correto, reporta pronto para o fixo de questionamento. Puxa 6315, copia? Copia 63, copia. Guarulhos autorizado 360, decola da 190 com primeira curva direita na saída da El Leda Mótico. Lopes do Lua 10 é a primeira aerovia, após conforme rota transponder é 5163 e controle 120 decimal 8. 605. Tente, cópia na frequência do solo 121 decimal 1, o Juliette até Romeu. Pode controle, eu tenho a 6315, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Para pronto, grato. Oxana 6142, copia? Copia. Recife autorizado 350, decola da 10 com primeira curva à esquerda na saída Puca, Jamo, após Jamo Caju. Transponde 5407, controle 120. Ativo autorizado 350, rota do plano, decola da 10, curva à esquerda Puca, Jamo, Aracaju. 5407, 1208. China 6142, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Reportará. Romeu Alfa Rupia. Autorizado o grupo de Zulu, Cachoeiras, o nome Pés, decola da Enrimar, comprou a Noroeste, controle em 120 decimal 8. T0135, decola da Enrimar, comprou a Noroeste, confirma? Romeu Alfa, já acionado para a decolagem, chama a Tunha em 118.95, confirma somente, pode ver? Bom voo. Paulo, está na posição de número 5. Olivo 03, conforme to tower, correction to ground. Cego já avistado, tem livre pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 07 nós. Livre pouso no 03560. Mike Romeo Alfa, na Enrimar, confirme já acionado, pronto para a decolagem? To the apron. O Mike Romeo. Did you cancel the flight plan? Okay, thank you. Deixa eu ter o Romeo na escuta. Confirma o parte aqui que decola. Gente, um minuto para a cópia. Gente, Mike Romeu Alfa decolar 233, aguarde transferência. Decolamento, está na posição de número 5. Autorizado, repassar. Está na posição de 331, autorizado. Autorizado, da 323, autoriza para onde, confio? Negativo, deverá manter a saída para sair 2223. Sim, 2223. Que Romeu Alfa chame agora o controle 120 decimal 8, acionado 0135. Acionado 135, chamará 108, Michael Alfa. Sim. Confirma no qual em 1 no meu país, confirma o nível solicitado. Sentir a VFEC com o centro, aguarda um minuto, por gentileza. Gentilete, eu derrumei só mais um. Solo azul 2714 para o funcionamento. Autorizado, reposto o saque. Autorizado, reportará. Qual Controle, o TAN 3805 informa pequeno desvio à direita para evitar formações para 225. 225 por quantas milhas? Aproximado 40 milhas. Obrigado. Copiado no 805. Juliette, até o meu copia? Autorizado Sierra Delta Lima Kilo Cafulê, 120 nível autorizado, decola da 17 com curva direita na saída Arbor após direto. Controle em posição transponder 5074, controle 120 decimal 8. Autorizado Sierra Delta Lima Kilo Cafulê, para após Juliette, até Romeu, só confirmando após a decolagem de curva direita. Cotejamento correto, confirma o PLB? 3 a bordo. 3 a bordo para acionamento e táxi, chama a torre 1 no noite, decimal 95, altimetro 1014, bom voo. Falta 3560, livrou nas 3 escutas. 3560, Alfa. Juliette, até o gate 04, atento ao colega da companhia realizando pushback no gate 05. Alfa Juliette 04, sente atento ao aeronave companhia 3560. Sinal Pastor 32. Acione identificação. Pastor 32, contato radar 74 milhas nordeste de Salvador, voe proa da posição Bonfim para completar a chegada a Bonfim, informe quando no ideal de descida. Chamou pro táxi? Informo que essa transmissão está incompreensível. Pode fazer uma nova chamada, um check e confirmar as informações de táxi, por gentileza? Vamos lá, vice-comandante. O TAN 3193 está chamado para o aeroporto, para o táxi, autonomia 3 horas e 40 minutos. Alterna Campinas, Dom PV, de 1 no 7 e 6. Agora, clareza 3, após o ingresso do correção, atento ao táxi do colega da companhia ingressando no quad, prossegue via parte 1 no Índia. Ponto de espera são em 1 noite, decimal 95, altímetro 1014, bom voo. 1014, Paulo Azul 2714 para disputar na Colmeia 0 a bordo, autonomia de 4 horas, alternante Salvador. 60 a bordo, 4 horas, Salvador, táxi via parte 1 no Índia. Ponto de espera são em 1 noite, decimal 95, altímetro 1014, bom voo. Parte 1 no Índia, 295, boa tarde. Isso até 3 mil pés inicialmente, no 014 ajuste. Usado táxi, reporte para ingresso, pista 17, Juliette da Romeu. solo. Salvador, Chamei a 3. Oxa, né, 6315, aguarda para o feedback acionamento após a passagem do SR, eu sou isso, aguarda inicia, reporte o saco. Aguardando após a passagem do SR, Romeu Bravo, Mosca, copia. Autorizado Serra Novembro, Índia Uniforme, o nível autorizado é o 200. Decola da 17 com a primeira curva direita na saída a bordo direto, após conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5135, controle 120, decimal 8. 2223. Prossiga. Uma formação. Passaria 2223, informe o centro Recife, frequência 1288, alterno 353, bom voo. 1288, alterno 353? Afirmativo. Prato, boa tarde. Tá. Docker 09, autorizado descida 2000 PSNH 1014, para interceptar o localizador, esquerda 160, informe o quanto estabilizado. Docker 09, esquerda 160, autorizado 2000 PSNH 1014, para interceptar. Mike Romeo Alfa tem livre frequência para coordenação. Em caso de serviço de informação de voo e alerta, Recife 2545. Romeo Alfa, copiou o controle? 360, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da Euleda Irume. Após Irume, conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5453, controle em 120, decimal 8. Bom, no meio 59, protegimento correto, reporta pronto para o feedback e acionamento. Oceaner 6326, acione identificação. Oceaner 6326, 70 milhas, Veste Salvador. Voo e proa da posição Mari, descida autorizada até o nível 060. Proa de Mari 060, me conforme. Transponder 5432, o controle em 120, decimal 8. Azul 4065, autorizado 340 para Campinas, decolando a 10 com curva direita, efetua da Euleda Mosca, interceptando a Alter Zulu 10, Fubás. 5432 é o transponder, 208 o controle. 4065, protegimento correto, reporta pronto para o feedback acionamento. Reporta para o feedback acionamento, Azul 4065. O voo 2097, chamou o sol. 2097, autorizado de Ilhéus 240, decola da 10 com primeira curva direita na saída da El Coral. Transponder 5443, controle 120, decimal 8. 240, primeira curva direita da El Coral, 5443, 208. Gol 2097, protegimento correto, reporta pronto para o pushback em funcionamento. Controle Salvador, boa tarde, eu tenho a 3193. 3193, aguarde. Docker 09, complexo aproximação, chame a torre 118, decimal 95. Docker 09, 118, decimal 95. São 3193, contato radar para São 2500 pés, suba para nível 360, perfil da sede da EU. Só para o 3000, para o 360, sua vigilância no Dayal, eu tenho a 3. 193. Sobre Papa Juliette, tá Romeu? A Papa Juliette, hotel Romeu, contato radar, saída Arbor, subinicialmente de 3000 pés, CNH 1014. Confirme a proa ideal para o destino? 3000 1014, aguarde, por favor. Já vai ser a 265, está autorizado, voa. Juca 09, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Juca 09. Gol 1966, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, meia dúzia de nós. Ok, livre pouso 966. Zulu 2714, decolado aos 44, controle agora, 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, boa tarde. Da 3154, após mar, está autorizado a prima de duna, mantendo ainda descido até o 050. 050, após mar e após duna. Confirma a autonomia e o POV? 420, POV 152 a bordo. Taxi via Índia, ponto de Caratu, em 1 noite, 95, altimetro 2014, bom voo. Direita Índia, ponto de espera da 0295, coxa na 635, ativo, ponto de espera. Gol 1966 no solo aos 45, libera a direita, chama solo 121, decimal 1. Direita 21, 1966. Solo Salvador. Boa tarde, gol no 966, Gol no 966, Alfa e Juliette, repórter da Juliette. Alfa e Juliette, repórter da Juliette no 966. Ciente, Oxané 6315, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Vim para o controle? Vim lá que está Romeu, aguardando para a subida, já atingi 3000. Mantenha 3000, Juliette até Romeu. Juliette até Romeu, copiou o controle? A sua, vai manter 3000, rodando a sua. Automativo, mantenha 3000 pés, tem o tráfego na posição de 11 horas, 20 milhas, rumo nordeste, cruzando 065 para o nível 050, em Airbus 320. 7, já está aguardando. Na 3154, mantenha a descida inicialmente até o nível 050, tem o tráfego na posição de 1 hora, 17 milhas, mantendo 3000 pés, Serra Romeu 22, rumo oeste. Salvador, o gol Uno, Serra Romeu, para 1960. Gol 097, acena identificação via bonde 4000 pés, ajuste no 014. 4000 via bonde, com 1014, no Serra Romeu. Estou 32, desça inicialmente nível de voo 050. Como que o foguete ao 09 está ocupado, mantém a posição agora. Ok, 09 aguardando, voo 9 mesmo. 2097, está na escuta? 2097, sim. Confirma por gentileza o estimado para o softback? 1207, obrigado pela informação. Charlie Mike Papa, Sport Rider, descend to flight level 060, Mari Arrival. Flight level 060 on Mari Arrival, Charlie Mike Papa. Está 3054, desça até 4 mil pés. 4 mil, ajustado no 0, no 5, portanto, 3154. Ajuste no 0 no 4. 0 no 4. 0, vento 1 no 50 graus, meia dúzia de nós. Fala no 0, meia, desça até 4 mil, pés, que negar no 0 no 4. 4 mil, com 1014, 6326. Também 6326, mantenha a descida até 4000, tem tráfego de posição de 2 horas 11 milhas. Um Sierra Romeo 22, mantendo 3000 pés, rumo oeste. Gente, atingirá em Macarau 4000, 6326. Juliette, Hotel Romeo ainda mantenha 3000 pés. Ainda mantém, na sua Romeo. Na 3193, chame Recife 1251, na alterna 3325. Tenha lá Recife 1251, alternando 13325, da 3133. Da 3154, autorizado, descida para 2000 pés, tráfego já superado. ILSXT, pista 90, autorizado, informe estabilizado. 2000 pés, 0 no 4, encontrar estabilizado, ILSXT, na 3154. Cliente, mantém a posição, Romeu Bravo Oscar. Oceano 6315, decolado ao 51, chama agora o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, Oceano, bom dia, bom trabalho. Controle, Salvador, bom dia, Oceano 6315, decolou para 75. Oceano 6315, contato radar, suba para nível de voo 360, perfil da saída da El. 360 da Elche, na 6326, tráfego superado, reautorizado, descida até 2000 pés, CNH 10104, final do procedimento ILS também autorizado, vamos que segue tráfego 1 hora, 9 milhas, cruzando 2800 para 2000 pés, com 200 de gasolina. Gente, descendo para 2000 ILS, autorizado, seguirá o tráfego, minha coisa. Juliette, Hotel Romeo, agora autorizado, ascensão, nível 120. 120, Romeo. E315, tem poderia voar, Leda? Autorizado, Leda. Leda na prova, obrigado, E315. Astor 20, acerta a identificação via Mari, desce para nível 070. Identificou via Mari 070, passou 20. Papapá, Charlie Mike Papá, de Centro Flight Level 050. 050, Charlie Mike Papá. São 3154, complete aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 95, obrigado, boa tarde, 3154. Boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, está 3154. Está 3154, boa tarde, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão no zero. Aguardando autorização, 3154. Papá, papá, Juliette, Hotel Romeo, quanto possível, informe seu estimado para pouso. Estimado pouso, 9095, Romeu. Guiado no 9095. Romeu, Romeu Bravo Oscar, decolado ao 54. Chama agora o controle, 120, decimal 8, tem um bom voo. Obrigado, bom serviço, Oscar. Controle de foto, boa tarde, é o Papa Romeu.